E aí, galera, bora iniciar essa caçada? Lucas. Armas afiadas, prontas para o corte. Oz. Sempre pronto, meu chapa. Sr. Guilherme. Espera um pouco que eu vou cagar. Alana. Para de me apressar, porra. Orion. Tem, paga tudo. Alguém tem meu escudo? Tem Onidas. Ó, já aviso que não vai dar certo, hein? Vamos reunir o tanto no 3, hein? 1, 2, 3. Vocês lembram os personagens épicos medievais da cultura pop? O Legolas. Atira com duas flechas. Calma, a gente tá falando Legolas livro ou a gente tá falando Legolas filme? A gente tá falando Legolas filme Hobbit ou Legolas filme Senhor dos Anéis? Senhor dos Anéis, claro. Ah, o Legolas com o aljava de flecha infinita. É. Ah, falando isso, eu queria ter uma aljava de flecha infinita, cara. Flecha é caro pra comprar, é uma merda. É só você ter uma aljava mágica. Ah, mas é. Mas aí eu vi lendas que eu tenho que matar dragão, tenho que subir montanha. Eu não vou, cara. Eu não vou fazer isso, tu vai fazer por causa de uma aljava, cara. Por isso você vai ter que ficar comprando flecha. É, fazendo o quê? A vida não pode, a gente não pode ter tudo na vida, né? Vamos lá, Carlos, agora, vamos. Você, cara, fala um aí, foda. Tem que ser de fantasia ou só medieval? Não, medieval. Medieval fantasia, pode ser qualquer coisa. Pode ser Willy Wallace, por exemplo. Medieval e a foda. William Wallace. William Wallace, foda. Raio pela bunda e fogo pela mão, não é? Como é que é? Não, William Wallace, solta raio pela bunda e e fogo pela mão. Não, parada assim. Pô, eu vou com Dervel Kadarn. Quem? Dervel Kadarn, protagonista das Crônicas de Arthur do Bernard Cornwell. Ah, nossa, a Eloá agora, a Eloá vai ouvir isso daqui e vai ficar maluca. Eu não li Crônicas de Arthur, cara, tá na minha lista, eu tô pra comprar os livros, mas eu não tô achando um box maneiro que me interessa. Você tá na sua lista pra comprar, então você não tá nem na lista pra ler ainda. Ele tá na minha lista, mas... Mas o que ele faz? Assim eu tenho na lista, sei lá, 1.270.000 livros. Até a lista também. Já li outra parada, né, cara? É uma lista, cara, né? O que ele faz no livro de épico, de foda? Cara, ele faz de tudo. Desde, tipo, ser o narrador da história no futuro como um monge sem mão. Caraca. E aí ele vai te contar a história da parada. Caraca, que maneiro, cara. Aí, toma spoiler, Wallace. No começo do livro você já sabe isso. Ah, é? É, bom. Isso ele se dá já de cara. Que quem ele é, o que ele tá fazendo e que ele tá sem mão. Agora o resto, os livros é que vão te contar. Como é que ele chegou nesse lugar? É. Como inicial, braço direito de Arthur. Cara, o rei Arthur também é um personagem épico. Da cultura pop, né, cara? E medieval. Ele é Excalibur. De várias formas diferentes. Mais recentemente, no filme aí do Guy Ritchie. Ah, nossa, cara. Que a galera, teve uma galera que não gostou muito. Achei um filme divertido. Ah, é? É bom? Eu não vi. Eu olhei. Guy Ritchie. Se você não. Guy Ritchie, você gosta de Sherlock Holmes do Guy Ritchie? Eu gosto. Gosta dos Jogos Trapaças dos Canos Fumegantes? Você vai gostar do Rei Arthur. É uma reinvenção ali da mitologia do Rei Arthur, mas é divertido. Ah, mas aquele cara lá do Sons of Anarchy, lá, qual é o nome dele mesmo? É o... Esse boy. Então, ele não me convence. Como eu olhei, eu vi o trailer, eu olhei a cara dele e falei... Não, você viu, ele no Pacific Rim e curtiu muito também. Ah, mas aí eu não vi. Assim, ô Vinícius, olha só, eu vou explicar uma parada do Pacific Rim, talvez você não sacou ainda o meu gosto do Pacific Rim. Podia ser, cara, o Zac Efron o personagem principal. Eu ia ser o filme. Eu não tava lá pela história, eu não tava pelo ator, eu tava pra ver robô gigante dando porrada em monstro gigante, cara. Essa era a minha pegada, cara. O Nassif tá quietinho, Nassif. Puxa o seu aí, cara. Fala aí o personagem foda da medieval. Pode ser anime também, pode ser que você curte, Gui. Tom Uni. No... É, você tá falando da... Cabelo Dragão? É um personagem épico medieval, né, cara? Porra, cara. Cada um gosta daquilo que... Tchau, já tem pra casa. É, o cara é pra casa, né, cara? Olha que... Nossa, caraca, caramba. Agora que eu tô pensando aqui, ó. Se eu tivesse naquele grupo e... criancinha viesse me segurar pra não ir pra casa por causa de um unicórnio, meu irmão, arrancava a cabeça daquele unicórnio e ele trazia no portal junto, cara. Cara, ele fez a história continuar, cara, isso é... Ele é o companion, eu ia falar montaria, só que nem isso ele serve. É, Carlos, me fala qual era a utilidade da Uni naquele grupo, cara. Causar problema pra eles terem que resolver depois. Não tem gente que fala que ela é um espião do Vingador também? Ah, cara, até aí tem gente... Ah, cara, tem gente que fala que o mestre dos magos é o demônio, e o é o deus, né, cara? Até aí tem de tudo, né, cara? A galera do Cabelo do Dragão, cara, eles são, por falar nisso, eles são pra entender, né? Se fossem a gente colocar em níveis pra eles, a galera estaria aqui, nível 5, guardando, 7... Os itens eram foda. É, eles tinham itens épicos, mas eles deviam ser nível... Eles eram nível baixo. Pô, eles começam a história ali, acho que nível 1. Nível 1, é. É. O Eric é um paladino, não tem uma espada, cara, tem só o escudo, é? Ele é tanque, é o tanque da parada. Então sim, velho, quem não queria ter uma... Ah, velho, eu acabei de reclamar aqui agora que eu gasto dinheiro com flecha, queria meter um arco que produz a minha flecha mágica. Flecha que é mas não é um item épico em D&D, velho. Não é um item épico? Não é um item épico. Aquele arco não chega a ser um item épico. É, se você for pegar pelas regras do D&D, aquele... Dentro do jogo, aquilo ali não era épico. Que é épico, então, no D&D? É, cara, capa... Eram artefatos. Não, eram artefatos. Não, calma, eu não tô falando... Eram artefatos, mas não eram itens, tipo... Itens level 20, pra cara que era epic level. Não, mas calma, a capa eu sei que não era, mas tinha lá o... Cara, um bastão, cara. A mulher tinha um bastão, cara. Mas era um bastão mágico, do Goku, cara. O bastão que o bastão fazia? O bastão ficava. Era um item mágico incomum, no máximo, isso, velho. Depois de incomum, tá em raro, muito raro e lendário. Tá bom, mas a gente tem lá, olha só, tem o chapéu do Presto que ele puxava qualquer coisa. Eu já vi o Presto puxar um porta-avião naquele chapéu, cara. E não era épico assim. Não, você não viu, cara. A minha mente tá me enganando, é isso? Eu não tinha isso. É não, bem provável. Caraca, cara. Eu tenho a visão perfeita dele, fala, eu esqueci como é que era a frase mesmo, que ele sempre tinha que fazer uma rimazinha pra poder puxar. Ah, cara, tomar banho. É muito difícil. A lagadrinha me traga a marinha. É a lagadrinha. Olha só, agora o meu épico, hein? O meu personagem épico medieval de mídia pop, cultura pop em geral, cara, que eu acho mais foda, é o personagem do Carlos do RPG, do Nerdcast do RPG, cara. Caralho, maluco! Ó, maluco, que bárbaro foda, cara. Lutou com o Tarrasque, sentou pau e Bucentauro, era o personagem... Sentou pau e Bucentauro. Deve ser... Isso não ficou bem, isso não ficou bom aí, não. E deve ser muito pop também, né, cara? Eu vou na esquina e eu acho alguém que conhece esse bárbaro. Não, mas agora é sério, velho. Personagem foda mesmo medieval, cara. Eu tenho um personagem medieval que eu acho maneiro, que talvez o Carlos conheça. Carlos, você já chegou a ler As Crônicas do Matador de Rei? Não, não li. Mas tá na lista, tá na lista, comprar, né? Tá. Não, na verdade, nem conheço. Tá bom, cara. Eu vou explicar mais ou menos pra vocês. O nome dele é Kobold. É um livro do Patrick Hofner. É um nome alemão. Eu não consigo falar esse nome, cara. Desculpa. Então, é uma trilogia na pegada da fantasia medieval, onde o nosso personagem principal, ele é ele contando a história da vida dele. Em 3 dias com um escritor, que era um personagem muito famoso, que todo mundo acha que ele é um vilão, porque falam que ele matou o rei. Mas ele tá contando toda a trajetória da história dele e tal. Então, esse personagem dele já chegou a ser ladrão, já chegou a ser mago, mais ou menos, ou não mago, como não é no D&D, mago fodão. É mais ou menos o cara que estuda química, tá ligado? Ele conhece os conceitos e a galera chama ele de mago. E chegou a ser bardo, cara. O que eu gosto desse personagem, do Kobold, é quando ele, na época que ele é bardo, que ele tem até um mecenas e tudo. E isso me fez adquirir um gosto pela classe dos bardos, cara, que eu acho muito foda, velho. É um livro bem maneiro, cara. Se você procurava, são 3 livros, na verdade, só tem 2, né? E tem um spin-off, porque o terceiro livro tá pra sair já tem uns 7 anos, mais ou menos. O cara escreveu, mas não lança. Ele vai ter uma série agora, vai ser uma série pra ser jogo pra ele também, baseado nesse universo. É bem bacana mesmo, cara. Deixa eu procurar, tá na lista. Cara, é maneiro, velho. Alguém tem mais alguma história aí, algum mais personagem pra citar? O Adapak, conta. Olha que medinha. Ah, já que a gente vai falar de D&D, a gente tem aí o Dritz do Ordem, Elfo Negro de Menzo Aberrazan, tem o Fizban, o Mago Maluco que adora Fireballs. É o Minster. De Fogote, hein? Parece o Minster. Parece uma coisa mexicana. Como assim, então? Não, parece tipo El Minster. Ó, olha só, então, citando por alto aqui também. tem o Figano, pô, da Franca Figano. É o personagem épico foda medieval, cara. Aquele martelo irado, tá, velho. Depois tá na lista pra eu comprar, pra eu não... Você não... Vini, você tem o um livro, vai ser maluco. Você não leu? Eu não tenho, não. Ah, eu não tenho, o Matheus. É o Matheus que tinha, é verdade. Caraca, cara. Ó, eu vou te falar, depois que eu li os dois livros, todo personagem que eu faço, que ele... Ô, Vinícius, sabe? Todo personagem que eu faço, que ele é guerreiro, assim, ou paladino, eu sempre tenho um martelo de guerra agora, cara. Ah, é, cara. É muito foda, cara. Essa arma é espetacularmente foda, cara. Ó, tem ele. A galera das Crônicas de Nárnia, eles contam como personagens épicos medievais também? Não, né? Não sei se eles contam como épicos. Eles contam como personagens que não participaram de alguma coisa de fantasia. Meio medieval, que Nárnia é meio medieval. Tem a galera do Game of Thrones, né? Que é o mais pegada mais, entre aspas, enorme, realista do que seria o universo fantástico medieval, né? O Doppelganger é épico. Na verdade, o mais próximo da realidade foi o Crônicas de Arthur. Crônicas de Arthur é completamente pé no chão e se dentro da realidade. Sem dragões e magia, então. Não, mas o Carlos, o que dizer é com o que eu tô dizendo. Tipo, se fosse nosso mundo medieval e existisse, por acaso, dragões e magia, essas coisas. Tá ligado? O mais real, assim, mais ou menos, seria o que seria no Game of Thrones, a dinâmica de todo mundo. Entendeu? Tá, então, se nós vivêssemos num mundo de fantasia, nosso mundo se aproximaria, então, não é o mundo real. É, não é o mundo real. não é o mundo real. Eu quis dizer... Ah, quer saber? Que dane-se, cara. Vambora. Calma. Eu nem fiz a pausa dessa vez, hein? Eu continuo sendo Koalassi, o Hunter. Na verdade, eu sou o Koalassi, o Bardo, né, cara? Tô aqui com o meu cavaquinho na mão, porque eu não tenho alaúde, eu tenho um cavaquinho. Eu sou tipo pagodeiro medieval. Está comigo aqui hoje, representando o HunterCast, sempre meu fiel aliado, com arcos e flecha na mão, afiando sua flecha, né, Vinícius? Nós temos o Leônidas. Caralho, eu não uso flecha, eu uso adaga, porra. O que era aquela você flecha? Você atira adagas com arco? Ele tá maluco, ela tá maluco. Você usa maluco. Flecha, você usa adagas. Ele tem mas um usa lugar adagas. De flechas. Ele tem um arco pequenininho. Arrepia suas adagas. Ele tem um arco pequenininho, tá ligado? Ele é tipo o menor violino do mundo. Aí ele fica pequenininho, ele bota a adaguinha e puxa o lance. E trazendo aqui com a gente novamente... Com seu machado e sua tanga de texugo, vindo diretamente dos pântanos, que acabou de caçar um dragão, está com um cheiro de nojento enorme. Cheiro de nojento. Cheiro de nojento, cheiro de pântano, cheiro de lodo. É, Carlos O. Voltor. E eu carrego o martelo. Ah, não é machado? Gente, o que tá acontecendo comigo? Quem carregava o machado era o meu irmão. É verdade. Tanto que eu carregava o martelo de Huffgunner. O que tá acontecendo comigo, cara? Eu tô vendo a arada, tô falando que é arco. Eu tô realmente um cavaquinho na mão ou isso aqui é um alaúde? Eu não sei, agora tem dúvida, cara. Você tem mãos? Caralho. São patas, é verdade? Droga. É muito confuso ser um animal no meio de humanos. E o convidado que eu espero que perca a vergonha e apareça mais vezes, nosso amigo Leônidas, desde sempre, o grandioso nerd, rei dos nerds, né, cara? Já citou o Nascimento alguma vez no Hattercast? Já, né? Já. Não. Acho que de RPG a gente falou do Nascimento. O Nascimento, o mágico, né? O nosso mágico. É feiticeiro, velho, porra. Caralho, não sei. Não. Ele é o hack de livro, que cria personagens hackeados. A gente vai falar disso. Que exagero, velho. Qual era o outro personagem que você montou mesmo? Conta pro Carlos. Por isso. Conta aí o que tinha presa que funcionava como Vorpal. Ah, é, velho. Era um... Como é que era? Era um mestre transmogrifador. Aí ele virava uma hidra de duas cabeças e pegava a habilidade do rei Zoboard da Vorpal. Aí era 12 ataques. Um deles saía crítico. E matava o cara instantâneo. Caralho. Isso porque você não queria personagem hackeado, né? Não, isso porque não é mateiro. Isso porque ele joga na moral. É. Cara, mas foi uma aventura level épico, cara. Ah, tá. Todo bom, mundo tá. Fazia coisas absurdas. Tá bom, Nassif. Né? Era o... Da mãe, cara. Uhum. E aí, Leônidas? O que nós vamos caçar hoje? O que tá na tua mira? O meu sistema preferido de RPG, que é o Dungeons and Dragons. Que foi o sistema que eu iniciei jogando e mestrando também. E é o sistema que a gente vai dissecar aqui sobre tudo. Podemos dizer que é o sistema que popularizou o RPG. É verdade. Ah, vamos ser sinceros pra vocês, cara. Fala isso num grupo de vampiro, pra tu ver o que foi acontecendo. Cara, eles vão ter que aceitar, porque foi. Vão ter que aceitar. Não, mas não aceitam, cara. Cara, tipo, D&D popularizou o RPG. Depois vieram vários outros, mas D&D foi o começo. Eu tô triste porque o Vinícius falou que era o favorito dele. Eu achei que era o de super-herói. Não, cara. Meu sistema favorito é o Dungeons & Dragons. Peguem seus dados e preparem suas aljavas. Sejam bem-vindos a mais uma caçada. D&D, cara, finalmente a gente vai voltar a falar sobre RPG depois de tanto tempo. Depois que o nosso HC de RPG foi o número 4, Leone. Eu não lembro, né? Acho que foi 4. 4 ou 3, eu não lembro. Faz bastante tempo já. É, Leone, você acredita que a gente tá no HunterCast 11 ou 12 já, cara? Não parece, né, velho? Parece que... Agora que o HunterCast virou semanal, cara, a gente tá avançando muito rápido, porque a expectativa antes era muito triste, cara. Era uma vez por mês, era muita coisa merda. Vamos começar a falar sobre D&D, cara. O RPG, um sistema, na verdade, que popularizou o gênero de RPG aqui no Brasil, né? Oh, aliás, eu acho que posso... Gente... Não dá, cara. Vai ter que deixar ele chamar disso aí mesmo, cara. Ah, eu prefiro ficar deixando sempre o climão. Se eu puder optar pela Discord, eu opto, né, Carlos? Ô, Carlos, a gente pode dizer que o D&D foi o sistema que popularizou o gênero no mundo inteiro, cara? Do RPG de mesa? Sim, foi o que começou, foi o que... Primeiro, né? Abriu as portas, aquele que, tipo, realmente popularizou a parada. É a referência. Fala de RPG, você... O começo de RPG é Dungeons and Dragons. Antes, já tinha os livros jogos ou não? Você tinha alguns livros jogos, você tinha Chainmail, acho que foi antes. Você tinha já alguns sistemas, algumas coisas similares, mas que não eram da forma que o Dungeons and Dragons fez. Não contava como RPG de mesa. Não é que não contava como RPG de mesa, era diferente. Ele não te dava as opções que o D&D te dava, ele já te dava coisas meio que montadas. Era quase um jogo de tabuleiro, já fechado, né? Você não tinha muitas opções, era diferente. O D&D, ele foi o primeiro, assim, a ser um role-playing game de verdade, pra valer. Todos, com você, construção de personagem, construção de universo, de... Jogar com de grupo, mundo, né? Com grupo. Ô, Carlos, suponho que foi o primeiro RPG que você jogou de mesa, assim, tipo RPG mesmo, sem ser livro-jogo? Não, o primeiro que eu joguei era em cima do sistema do D&D 2ª edição, que o primeiro RPG que eu joguei foi Tagmar, que era um RPG brasileiro que era em cima das regras da 2ª edição. Olha, RPG brasileiro, cara. O RPG tem do um D&D. RPG, tem um RPG que é baseado em Tormenta, é o Tormenta. Tormenta, isso, é o Tormenta, é baseado no D&D também, né, é brasileiro. Ah, é muito eu nunca parei pra ouvir, não, pra jogar. Não, também nunca parei pra jogar não, mas eu sei que tem, é porque eu citei. Nassif, você, cara, esse foi o RPG que você iniciou sua vida de jogador de RPG, Nassif, ou foi outro sistema, coisa por outro? Eu rolei já o D20 e outros sistemas que eu nem sei qual que é, galera inventava alguma coisa lá na hora, tá ligado? Tá ligado, mas, é um clássico, né, cara? Mas oficialmente foi em D&D, foi na mesa do Vinícius ainda, velho. Ah, nossa, foi a época que você começou a jogar? Mas... Foi. Aí, obrigado. Vinícius, ele começou a jogar, né? O Nassif entrou no grupo um pouco depois que a gente começou a jogar... E ele jogava melhor que o Isaac, cara. Dá pra acreditar? Jogava anos, cara. Que merda. O Carlos agora tá meio perdido. Cara, só pra entender. O Isaac, cara, foi o cara que começou a jogar RPG com a gente. Ele sabe todo mundo. Só que ele não deu, cara. Ele não foi pra frente. Ele foi um merda. Ele sabe interpretar. Cretino. É o cara que, tipo, quando ele... É o cara que quando ele tá na aventura, ele atrapalha, sabe? Quando ele mata a personagem dos outros. Ele vai merda. É o merdeiro. E insiste em jogar. Então, olha só, Carlos, a frase... Olha só, a última conversa que eu tive com o Isaac sobre RPG, a frase que o filho da puta lançou pra mim foi: se o mestre não é filho da puta, ele não é um bom mestre. Então, cada um tem seu estilo de jogo. É, ele é merda. Vale pro Vampire. Ah, eu não gosto de Vampire, eu tenho preconceito. Eu tenho recalque. É, olha só, o primeiro sistema de RPG que eu comecei a jogar e que eu conheci o RPG também foi o D&D. Eu comecei, eu conheci, na verdade, não jogando, eu conheci pelo Nerdcast RPG, que eu sou mais ou menos. Eu já conhecia antes, já, igual eu já contei, né, no Huntercast RPG Scooter. Já conheci mais ou menos o que era RPG e tal. Mas o que eu soube que era de verdade mesmo na época do. Graças ao Yoda que me passou. Filha da puta. Eu nunca vou te dar esse crédito, cara. Eu nunca vou te dar esse crédito. Eu não foi contigo que eu peguei. Não, não importa se você que passou pra ele. Nem te conhecia. Mas também foi. Agora, vamos lá, gente. É só uma introdução geral. Leônidas foi o primeiro personagem no D&D. Leônidas. Ladino, né? Aham. Uhum. Ladino, posteriormente, dançarino das sombras. Até que nível você jogou com ele? 17. Bom, alto, nível alto. Quase é. Carlos Volta, seu primeiro personagem de RPG, nível e tudo. Vamos lá. Meu primeiro personagem, ele foi um elfo ranger. A gente jogou até o 21º ou 22º nível. Caraca, quanto que tempo a gente pulou o sistema, a gente começou jogando no Tagmar, do Tagmar pulou pro D&D segunda edição e depois ainda migrou pra terceira edição. É, com o mesmo personagem. 5 ou 6 anos com o mesmo personagem. Caraca. E ele. E é difícil. E é difícil, né? Imagino que seja difícil. Imagino que foi uma glória pessoal sua, né, cara? Caralho, deve ser muito divertido, cara, chegar um no. Cara, a gente chegou a ter vários jogos que duraram por aí. Foram 3 a 4 campanhas que a gente já jogou. Que duraram mais de 5 anos. Olha, chegando com personagens de primeiro nível até níveis de 17º, 20º nível. Caramba, e vocês jogam até hoje, cara? Ou eu tenho um grupo de amigos que dessa época que a gente joga RPG até hoje. Não consegue mais fazer esses tipos de campanhas por falta de tempo, falta de. É muito triste, né, cara? Caramba. Datas e horários pra juntar as pessoas. O nosso grupo também, Carlos. É muito triste quando acontece isso, cara. O RPG une a galera e tal, a gente vira amigaço e aí a vida, trabalho, emprego, namorada, tudo ocupa tempo, cara. Tudo ocupa o RPG. Eu vou começar a botar a minha prioridade nesse RPG, cara. Isso eu vou fazer agora. Cara, a gente já chegou a jogar, a gente já chegava a jogar, ó. A gente normalmente na adolescência jogava final de semana. Sábado ou domingo à tarde. Depois disso, a gente foi ficando mais velho e teve que mudar esses horários. Aí passou a jogar de sexta pra sábado de madrugada. Com a gente, aí, virava a noite jogando. Aí depois a gente não conseguia mais virar a noite jogando porque a gente saía fazer outras coisas e tinha que passou a jogar sábado de manhã. A gente acordava 6 horas da manhã pra jogar. Tá bom. Vale a pena. E jogava até início, meio da tarde. Aí depois passou a fazer isso no domingo. E aí foi, a gente ia tentando ajustando sempre os horários que dava. É, pra conseguir jogar. Tá certo. É, eu tô tentando fazer um revival desse tipo de campanha que demora anos, só que é complicado. Porque o tempo às vezes não bate, é foda. Por exemplo, a gente vai começar uma campanha agora que eu vou ter que chegar atrasado por causa do serviço do emprego, né, cara? Eu vou ter que sair do emprego e direto pro RPG. Aí eu vou chegar um pouquinho atrasado e perdendo a óleo, mas tá bom. Hoje em dia a gente consegue ter um outro grupo que a galera faz mini campanhas. Pega uma aventura, uma campanha, uma história, e aí a gente vai lá com aqueles personagens e joga. Aí acabou aquela história, a gente dá um tempo até ele montar uma nova história, e aí a gente tenta fazer essa história em 5 sessões, 6 sessões de jogo. Aí, tipo, pega um dia, um final de semana, um domingo, e joga uma aventura, e aí vai tentando pegar um domingo por mês, pelo menos, pra conseguir avançar essa história. Aí terminou essa história, a gente dá um tempo. Pra jogar de novo. Não fazem one shot também, não? One shot é raro, porque one shot, cara, a gente. Não tem graça, né? Não é legal mesmo. Eu também não curto fazer one shot, não. Eu prefiro fazer várias sessões e amarrar elas uma na outra do que um one shot. A gente tava jogando. Eu cheguei a jogar recentemente Cthulhu, Call of Cthulhu, Warhammer. 40k, Warhammer 40 mil. Caraca, o Luiz Guilherme tá querendo mestrar esse sistema, é bom? Cara, é muito maneiro. Dark Heresy que a gente tá jogando, é bem maneiro. Numenera a gente jogou. Nossa, Numenera é muito bom, cara. Numenera é muito bom. Tava jogando até mês passado, cara. Que sistema legal. É um sistema muito maneiro. A gente tava jogando, eu cheguei a jogar Kuro, que é um terror futurista japonês. Louco. Joguei Seven Seas de piratas, de fantasia pirata. É o meu sonho, cara, jogar RPG de pirata, cara. Tá na lista esse Seven Seas também. É, tá na lista igual o Crônica de Arthur tá na minha ou tá na lista? Não, tá na lista, a lista mesmo. Tá na minha lista de eu quero comprar, nem sei se vou comprar. Tá na sua lista do coração, né, cara? Tá na lista, na lista da vontade. Cara, essa lista aí eu não eu perdi a conta. Eu nem sei quanto tem nessa lista. Dinheiro não dá, cara, às vezes. Pô, é muito, muito sistema maneiro que aparece. Tipo, R$50 um RPG desse. A edição especial dele tava no... Edição nacional especial traduzida tava... Acho que R$400, R$450. Nossa, cara. Era foda. Era foda. Era uma parada foda. Mas eu comprar de galera, cara. Não é assim, tem que comprar de galera. Isso é como a gente fazia antigamente. Antigamente a gente tentava dividir algumas coisas. Hoje em dia, o de RPG medieval que a gente joga nas regras do Pathfinder. Porque a galera, a gente tinha segunda edição, aí tinha as caixas, eu tenho caixa do Forgotten, caixa de Birthright. Carlinhos. agora foi de propósito. É, Carlos, deixa eu fazer uma pergunta pra me causar invejinha, cara. Vocês, toda vez que vocês jogam, vocês têm um livro físico em mãos? A maioria. Quando a gente vai, a gente não... Aí, Vinícius, aí, tá vendo? A gente é só pedaço, cara. A gente começa normalmente com o PDF, pra ver se é bom. E aí, se a gente... O sistema, a gente acaba com o tempo adquirindo. Caraca, cara, eu queria, ter isso, cara. Toda segunda edição do D&D a gente tem os vários livros, vários complementos, as caixas, tipo, de mundos. É, a terceira edição, a gente tem coisa pra caramba da terceira edição. Aí esse amigo meu acabou comprando também da quarta, só que aí a quarta a gente comprou no impulso, ele comprou no impulso, a gente foi jogar, era uma merda. Ah, não, a quarta, pelo amor de Deus. Carlos? Aí a gente não investiu na quinta, porque a gente tinha feito investimento na quarta, a quarta era uma merda, aí a gente passou a jogar o Pathfinder e aí ele investiu em comprar os livros do Pathfinder. Aí ele comprou todos os livros do Pathfinder, aí tipo, a gente joga hoje em dia Pathfinder. Quem sabe, mais pra frente, a gente troca aí e passa pra uma quinta edição, que estão falando que tá boa pra caramba. Não, eu gosto. Eu cheguei a jogar na quinta, tá legal, mas... Eu gosto da quinta edição. Mas eu gosto mais da 3.5. Aqui no HunterCast, em geral, a gente joga mais a 3.5, que é a nossa... Porque foi onde a gente começou a jogar também, né, cara? A gente começou pela 3.5, aí veio a quarta, a gente achou uma merda... Ó, o Pathfinder, o sistema do Pathfinder, ele é a terceira edição com a 3.5 melhorada. É? Talvez a gente dê uma chance. O legal do Pathfinder, ele tem um site, vou até passar pra vocês o link. Olha aí, deixa aí. Que você tem todas as informações de todos os livros que existe do Pathfinder. Caraca, tem um site. O Pathfinder não é não foi da galera que saiu do D&D por causa, acho que, da quarta edição? Eu acho que teve isso. Caraca, cara, imagina a galera falando, essa quarta edição tá uma merda, aí o produtor, né? Não gostou, mete o pé. Os caras, então eu vou mesmo. Aí eles saíram e fizeram, vou fazer melhor. Eu vou fazer meu próprio Dungeons and Dragons com jogos e prostitutas. Esqueça o Dungeons and Dragons, né, cara? É. O D20 PFSRD. Cara, isso aí ele te dá todo o sistema do Pathfinder. Tudo que você precisa, todos os livros e tudo com link, linkado, que você pode ir clicando e vendo. Te dá referência se você tiver os livros físicos. Pô, caraca, cara. Velho. Você chegou a ver, Cassino, uma pergunta rápida, fazendo da pauta um pouco? Esse aplicativo do D&D que estão lançando aí pro celular, cara, que vai ter um help foda agora? Como a gente não tá jogando D&D quinta edição, eu não tô vendo, não vi nada recente do D&D. Então, parece que é um aplicativo, ô Carlos, tem as classes, as magias, tudo, tá ligado? Tudo, tipo, num aplicativo assim é bem dinâmico e é bem mais rápido. Você coloca lá seu personagem, te dá as estatísticas. É mão na roda. É uma mão na roda. Tipo, aí não tem que ficar procurando livro e tal. É uma facilidade, tá ligado? Tem as magias, tem tudo lá mais resumido de acordo com o personagem. Mas que você é colocar. Pago? Não é aplicativo pago não, pô. É de graça. E, inclusive, ele até gera o nome do personagem pra você. Você coloca lá e ele, tipo, aí vai botando assim, tem nomes, dicas, né, pra nome do personagem. Isso é bom pro mestre. Isso é bom pra todo mundo, né, isso não é verdade, isso é bom pra todo mundo. Então, principalmente pro mestre, porra. Assim, aproveitou que você agora falou, cara, que eu tinha esquecido que você tava na chamada. Fala aí, cara, o seu primeiro personagem... E o seu nível, até onde você jogou com ele, e qual que foi, cara? E a classe? Então, foi um anão bárbaro, e o mais maneiro dele, cara, era que ele tinha um urso atroz. Nasci. Você tinha um urso atroz no meu RPG? Eu lembro disso, cara. Tinha, velho. Cara, ela mamava. Cara, eu deixei isso. Eu tirei uma sequência de 20, velho. Você não teve nem como falar. Eu nunca tirei tanto 20 de sequência na minha vida, cara. Cara, olha só. Quando o Vinícius mestrava, era assim, cara. Ô, Vinícius, a gente pode ter não sei o quê? Não, não pode, não. Ô, Vinícius, a gente insistia e falava, tira o 20 aí, então, no dado. A gente falava e continuava... A gente falava, entrava 20 e ele ficava puto. Ele deixava, mas ficava puto. Eu era mestre iniciante, cara. Cara, tem um RPG que era um dos que a gente mais gostava de jogar, porque a gente tinha... A construção de personagem desse RPG era foda. Você construía nos mínimos detalhes o personagem, tinha desde distúrbios mentais, você tinha vantagens e desvantagens. Era praticamente um dia só pra construir o personagem. Aí o Alan, Cyberpunk 2020. 220. Que era o Rollmaster. Puta, eu tava tentando achar esse Rollmaster em PDF, mas não tem não na internet. A gente achou. Sério? Conseguiu achar e imprimiu tudo. Em inglês ou tá em português? Em inglês. Não, português não tem. É, eu também achei alguns links em inglês. É, em português não tem. Ele nunca foi lançado aqui em português. A gente foi jogar RPG Cyberpunk, cara. Foi montar a ficha na madrugada. A gente foi fazer um dos nossos famosos madrugames, né, cara? Que é passar a madrugada jogando videogame. E fazendo merda. Eu, o Leônidas e a namorada dele. Que virou... Tá mais com a nossa amiga, amigona mesmo, do que a namorada do Vinícius. Sua amiga? Não, minha amiga. Foi o que eu acabei de falar, caralho. Tá mais com a minha amigona mesmo, do que a namorada do Vinícius. A gente demorou, cara, praticamente quase 4 horas pra fazer a ficha, cara. É tanto... Foi umas 2 horas e meia. Tanta coisinha, cara. Porque, geralmente, esses de futuro, Cyberpunk, você gasta muito tempo com equipamento. Equipamento. É foda, cara. Foi foda, cara. É muito tempo pra você definir equipamento. Eu quero agora falar um pouco sobre o meu personagem que eu esqueci de falar. O meu personagem que eu criei, Leônidas. Vamos ver se você lembra qual foi. Ó, foi contigo, hein? O meu personagem de D&D que eu criei. Foi o Doppelganger do Druida. Não foi. Foi o meu bardo, o Lion, cara. Lion ou bardo? Ah, é, caralho. Ah, cara, como eu adorava esse personagem. Ele morreu. Ele não morreu, não. Ele tá vivo. Ele terminou vivo a história. Ele morreu e voltou. Eu gostava demais. Por época que eu vi o JP, cara, jogando com o bardo, eu... Caralho, o bardo é o personagem do caralho e tal. Aí o bardo é level baixo, fazer metade do que o JP fazia. Foi uma das coisas mais tristes que já aconteceu comigo, cara. Não podia fazer metade do que ele fazia. Chega nível 15 com o bardo pra tu ver. Chega vivo nível 15. É claro que sei como sair deste mundo. Sou uma árvore e sabe tudo. Eu sei tudo o que é preciso saber. E como sabemos que você sabe? Pergunte qualquer coisa. Tá legal, quem venceu a taça de ouro em 84? Fácil, os anões da Floresta Cinzenta. É? Quem? Essa coisa não sabe a diferença de um homem e uma mulher. Entretanto, se estiver se referindo à taça de ouro de 84 em seu mundo, foi o Fluminense vencendo o Vasco no jogo final. Puxa, ele sabe das coisas. Passando para o próximo bloco, cara, eu quero falar agora um pouco sobre os criadores, cara. Como é que surgiu o D&D? Eu vou falar mais, né? É só uma introduçãozinha bem rápida, bem bacana. Sobre o Gary... Gygax. Gary Gygax e Dave... Eu não consigo falar sobre o nome. Arneson. Isso, cara. Dave Arneson. Eu sou tipo um analfabeto funcional, né, cara? Não sai as coisas. É o pior host. Leônidas, você, cara. Quem foram esses caras, por favor? O Gary Gygax e o Dave Arnes foram os fundadores, não sei se eu posso falar assim, do Dungeons and Dragons. É, eles foram os caras que escreveram, fizeram todo o design, toda a ideia, todo de como o sistema, as regras, como tudo ia funcionar. Um beijo neles. É uma variação que eles tinham, que era o que eu falei, do Chainmail, que eram jogos de miniatura antigos de guerra, que vocês tinham mais ou menos essa coisa, só que você não tinha os personagens, você não tinha a coisa da interpretação, você não tinha o roleplay propriamente dito, né? O que você tinha era os livros-jogos, era esse sistema de guerra, de combate que você tinha com miniaturas. E aí eles dois pegaram isso como uma base e desenvolveram toda uma regra pra você construir personagens dentro de um universo já formado, que eles te davam as ideias e você ia desenvolvendo em cima disso. É o lance da linearidade que eles não queriam, né? Eu acho que eles estavam jogando algum jogo tabuleiro, aí pensou assim, pô, cara, eu quero fazer isso daqui, eu quero andar pra lá. Não, mas tu não pode andar pra lá por causa do jogo. Não pode fazer isso. Aí, não, porra, por que a gente não cria um jogo, então, que a gente pode fazer o que a gente quiser nos moldes desse jogo aqui? Exatamente. Olha a diferença que faz trazer um especialista, cara. É isso aí, cara. Olha só, eu quero deixar claro. Carlos Bolton é o especialista. Qualquer erro aqui, dito aqui, cara, qualquer merda, vocês vão lá no... Carlos, passa o seu Twitter aí, Carlos. Vou botar lá no Twitter, que podcast, nunca participei. Que é podcast, né, cara? Olha só, cara, o D&D, velho, foi criado em 1974. Sabe quanto tempo faz isso, mais ou menos, cara? A gente tá tão velho, velho. Pô, não que a gente fez nessa época, eu tô falando com... Eu tô louco, eu falei com... Bom tempo! Bons tempos de BG's, cara. Eu falei como se tivesse nascido. BG's, como eu adorava BG's. Pô, o Woodstock foi demais. O David Arneson, ele era o mesmo cara que criou bastante livro-jogo ou não? O que o Leone falou essa pra mim, eu não parei pra poder pesquisar. Eu tô perguntando, mais perguntando na do que afirmando. Na verdade, eu falei sem base, eu não sei de nada. Você só falou... Não, acontece que o Leone falou com uma certeza, cara. Mas, David Arneson foi o cara que criou vários livros-jogos, inclusive aquele que... Não, eu falei, eu acho. Ele criou coisas tipo... Ele fez parte da galera que criou o Chainmail... Ele não veio do nada, ele participou desses combates, dessas regras de guerras de miniatura, do Chainmail, ele participou disso. Né? Então ele tinha esse conhecimento de base, e a partir disso, junto com o Gygax, eles desenvolveram o que veio depois. Até que teve uns problemas com o nome de raça, não foi? Ah, eu vi isso mesmo, que eles queriam usar o nome do... O Hobbit, Halfling. Eles queriam usar o Hobbit, né? Porque o D&D nada mais é do que... Ele tem muita... Nada mais é, ó. Ele tem muita influência da Terra-média, né, cara? Do Tolkien. Tudo que é fantasia medieval é um pouco puxado disso, né? Vem também dessa coisa do Tolkien. O Tolkien, ele meio que deu uma cara diferente pra fantasia medieval. É, o Tolkien deu um tapa e falou, é isso aí, gente. Fantasia medieval é isso aqui, ó. Isso aqui que é fantasia medieval. Porque ele pegou coisas que já existiam em mitologias, em histórias, que eram elfos, eram... É, a mitologia nórdica. É, misturas de mitologias, e ele foi reconstruindo isso e criou a Terra-média. Criou o que a gente conhece hoje como fantasia medieval. Eu tava lendo aqui que tá falando, por muitos anos, os Gygax minimizou a influência de Tolkien sobre o desenvolvimento do jogo. Eu falei, pensei, porra, cara... Tá de sacanagem, né, cara? Teve que mudar o nome de Balrog pra Balor, de Ent pra Ente, depois de Hobbit pra Halfling, pô, não teve tanta influência assim de Tolkien. É claro que teve, cara. Não é vergonha falar que teve. Ah, cara. Vinícius, até aí que eu falo, o HunterCast não tem influência no Nerdcast, cara. A gente tem uma influência minimizada do Nerdcast. Nem sou fã do Carlinho, cara. Não, Carlinho. Caraca, Carlos Bolton. Aí teve que não mudar o nome do Wallace, né, cara? O nome do Wallace agora vai ser Novo Nerd. Isso, eu vou mudar o nome pro Novo Nerd. Leonardo vai ser o... Vamos lá, cara. Gimli. Bota uma camada, entre aspas, medieval. E fala que é um produto novo, cara. Aí a galera consome e fala, caralho, inovaram o podcast. Aí depois sai o 4.0 e caga tudo. É, eu quero falar um pouco sobre os números de modelos que tem no D&D, cara. Carlos, quantos são atualmente? Quantas edições tem no D&D, falando hoje, em 2017? Saiu quantos até agora? Como é que é? Eu não entendi a pergunta. Como é uma pergunta merda. Nem eu, cara. Quantas edições? Saiu 5. Você tá perguntando suplementos, tipo, todos os livros que saíram? É, isso que eu não entendi. A pessoa falou que todos os livros, suplementos, universos... Caralho, só de 3.5 tem 1 bilhão de livros. Eu quero isso, eu quero que você cita um por um pra mim. Vamos lá. Na minha mesa. Quantas horas você tem? Caralho, você não sabe? Todo. Calma, você jogou todas as edições de D&D que saíram até hoje? Acho que joguei. Eu joguei a caixa vermelha, joguei a AD&D 2.0, 3.0, 3.5, 4 e cheguei a jogar uma aventura na 5. A 5 eu gostei bastante. Eu achei que você não tinha gostado da 5, cara, quando a gente jogou naquele dia. Cara, eu adorei a 5. O Filhos do Éden é usando a quinta. Sim. Pô, e é muito bom, é muito fácil, só que pô, eu gosto daquela ficha com 300 mil coisas de perícia, entendeu? É mais saudosismo mesmo. É mais na parte saudosista do que a funcionalidade, né, cara? Aham. Que isso? Pera aí, calma. Tem uma voz que eu não tô conhecendo. Não brinca. Caralho, tipo, cara. Possível, Mário. Some daqui, Mário. Está aqui, liga aí. Atende aí, atendi. Vou deixar gravando aqui, tchau. Você tem basicamente lançadas 7 edições diferentes de Dungeons & Dragons? Caramba. De Dungeons & Dragons. Você teve a original, de 74, basicão, que eles fizeram. Você tem em 77 o Advanced Dungeons & Dragons, que foram com regras avançadas. Você teve o Advanced Dungeons & Dragons, segunda edição. Você teve uma revisão dessa segunda edição, mas aí é a segunda edição ainda. Você teve a terceira edição, a 3.5, a 4 e aí a quinta edição. E tá pra sair uma nova edição já, né, cara? A sexta edição. Já? Porra, acabaram, eles estão lançando ainda coisa nova pra quinta. Ah, cara, eu li isso no comentário de algum podcast, cara. Eu não sei. eu tentou falar com base, mas não rolou não, cara. E uma parada esquisita, cara, que pelo tempo que já lançou o 5.0, saiu muito pouco suplemento comparado com a 3.0 e com a 3.5. É, eu não vi muita coisa. Sim, porque eles estão lançando aos poucos, na verdade. Eles primeiro estão fomentando de novo, porque eles perderam muita gente na D&D com a quarta edição. Quarta edição foi um fracasso. E aí eu acho que eles estão tentando fazer isso mais devagar. Muito cuidado mesmo com esse lance aí da cagada que eles fizeram. E pra galera não quebrar o livro, tipo, com um combo, igual tava no 3.5, se você for reparar, eles fizeram muita coisa que você não pode mais somar CA com em cima de CA, tá bem... Fechado, a força, né? Assim, tá... É, eles equilibraram bastante também. É, porque no 3.5, cara, se você pega outros compêndios, cara, mano, você cria o melhor personagem do mundo e ele tá no nível 15, melhor que o nível épico. Uhum, dá pra fazer umas paradas bem quebradas mesmo. Aí eu acho que eles estão tomando esse cuidado pra mandar suplemento do 5.0. Mas o 5.0 já tá com uma idade boa já. Não, tem 2 anos. 2 ou 3 anos só. Eu tinha um personagem do 3.5 que ele tinha um CA que era 29, cara. E eu nem era nível épico. Eu tinha uma armadura e tudo. Lembra, né? O Vinícius lembra, pô. Era aquele meu paladino. Beira. Então, é... o grande negócio é o seguinte. Nesses jogos, principalmente no D&D, você tem a capacidade de dar muito poder pro personagem, porque o livro te permite isso. Aí entra o mestre. E regrar qual é o tipo de aventura que ele vai estar gravando, que ele vai estar fazendo. Porque você pode fazer uma aventura extra poderosa, você tendo itens mágicos fodas. Você tinha como criar item mágico, dar nível pra esse item. Então você tinha como ter itens mágicos com capacidades e poderes absurdos. Tipo, uma armadura full plate mais 5, com um shield, defense. Então você podia transformar o cara exatamente num tanque de guerra. Era quase uma power armor. Então, tipo, quase, ele te quase dava essa possibilidade. Beirando a CA de um dragão. Sim. Até porque, que eu me lembro, não lembro agora se era na 3.0 ou na 3.5, o seu AC não subia. Então você tinha um AC fixo no 3.0, eu acho. O que mexia era só as coisas que você somava nele. Se você aumentasse o teu atributo, se você aumentasse a tua classe de armadura, né? Você não tinha como, por nível, ganhasse. Ô Carlos, você pode me responder isso agora, cara, aproveitar que você tá aqui, posso perguntar diretamente pra você. Nerdcast RPG, cara, quando você se enfrentar o Tarrasque no final, o Jovem Nerd modificou aquele Tarrasque ou ele pegou o Tarrasque do livro mesmo e usou a regra direitinho? Ou ele deu uma diminuída do poder dele? Cara, então, no Nerdcast RPG, a gente não trabalha com alguma regra específica. Ah. Porque não tem como pra gente tornar o negócio interessante. A gente trabalha ali, a gente tem a base das regras, mas é muito mais uma narrativa. Ele dá o cenário, a gente dá as soluções. E aí a gente adapta as regras pro caminho que a gente tá tentando fazer, pra ver se vai conseguir ou não. Ele dá um valor que ele acha razoável pro quanto a gente tem que conseguir pra realizar aquela ação. Então é em cima disso que a gente trabalha. Porque se a gente for trabalhar seguindo as regras exatamente como são no livro, não ia ser tão interessante. Não, não, não. E a gente não ia conseguir fazer uma narrativa maneira pro programa. Não. Então a gente tem que adaptar isso. A gente usa uma base de regras, a gente tem ficha, a gente tem a base das regras, mas no jogo é muito mais roleplay do que dice rolling. Toma aí, galera do Vampire, que fica falando que D&D é só porrada. Quem fala isso? Ai, não tem interpretação essa porrada? Porque pegaram o Mestre Horrível, cara. Eu no D&D, eu, pra ser sincero, tanto que os meus personagens que eu... Ah, não, não atualmente, porque atualmente eu gosto mais de personagens mais tanques. Mas no começo, os personagens que eu montava antes, eles não eram tão porradeiros, não. Nem o meu druida, o Vinícius sabe. O meu druida e o meu paladino, por exemplo, meu ladino... Não consegue, né? O meu ladino também, né, cara? O meu druida, o meu ladino e o meu bardo... Era um cuzão, né, velho? É, babaquinho. Não, eles eram mais interpretação... Não, eles eram mais interpretação do que porrada. Tanto que na porrada nem interferia muito, não. Porque pra mim, cara, eu não sei quanto a você, tá? Eu jogo muito pela interpretação, cara. Eu não ligo muito pra essa parada igual o Nakip, que, ah, eu tenho que dar porrada porque eu vou fazer isso aqui pra ele passar de nível. Você tem... Eu não entendi porque você usou meu nome. Você tem muito disso porque na segunda edição você tinha as regras de como evoluir, eram diferentes. Você, por exemplo, pro Fighter, na segunda edição, pra ele passar de nível, ele tinha que matar inimigos. O ladrão, pra passar de nível, ele tinha que roubar. O mago, pra passar de nível, tinha que usar magia. E caralho, que massa, e essa era a mecânica de como você evoluiu o teu personagem. Cada classe tinha uma tabela diferente de evolução de personagem. Uma tabela de experiência pra ganhar. Que na terceira edição se tornou uma tabela só pra todo mundo. Eles equilibraram isso, equalizaram isso. Né? Eles modificaram essa forma de dar experiência. Então, antigamente, você era muito mais focado... Nas suas ações em game, em combate, em ficha, em coisas que você podia fazer dentro da ficha do seu personagem, porque era isso que te dava experiência. Depois a coisa passou já a diluir mais pro roleplay. Isso era uma coisa que era a regra que o jogo te dava, mas você podia trabalhar nisso. O problema é que quando naquela época a galera não fugia das regras, né? Você não tinha a regra da casa, todo mundo seguia a regra do livro. Aí começou a surgir algumas pessoas a puxar outras regras, a dar outras ideias, e isso virou a terceira edição. Né? Que aí você tinha muito mais foco pra ganhar experiência também pelo roleplay. Não só pelas suas ações como personagem. Não era só matar como guerreiro, usar magia como mago, roubar como ladrão. No Nerdcast a gente tem jogos por jogos. Porra, cara, eu lembro. Ele falou nesse sistema de distribuição de pontos que ele fazia, ou foi o Jovem Nerd, eu não lembro mesmo, cara. E era por pontos, tipo, por 10 pontos pra poder passar de livro. Aí interpretação... Aí ele tinha os critérios dele lá, era a regra da casa. A gente jogou muito tempo, a gente jogava muito com regra da casa nessa época, exatamente porque a gente gostava de jogar com a interpretação. A gente sempre gostou de criar cenários, de construir histórias, não apenas aventuras, não apenas o momento. Então a gente fazia campanhas, e essas campanhas tinham histórias maneiras, tinham personagens fodas, vilões fodas. Então, e você tinha sequências de histórias. Então você tinha construção, teu personagem evoluía junto com a história. Né? Você apresentava ali aquele primeiro vilão, que na verdade era um capanga do próximo vilão que você ia enfrentar quando você estivesse no nível mais alto. Né? E isso ia te dando um roleplay, você ia interpretando, você ia conhecendo personagens que iam permanecer nessa história. A gente chegou a fazer campanhas, por exemplo, a gente começou numa campanha de Forgotten, chegamos a níveis épicos, e depois quando a gente foi fazer uma nova campanha, a gente começou no mesmo universo desses personagens, em que esses personagens existiam. E eles eram caras fodas, que os nossos novos personagens conheciam. Ah, muito bom. Isso é muito bom. Cara, então, parece que o nosso grupo, cara, a gente tem muita coincidência de como funciona a dinâmica da gente. Porque tanto o José, tanto o Nascimento, já se chamou de José, cara. Vinícius já chamou o Nascimento de José, cara. Que merda, cara. Tanto... Que merda mesmo, velho. Tanto... Nunca chamaram a cara de José na minha vida, cara. Só Nassif. Tanto que o Nassif, eu, o Leônidas, todo mundo do grupo tirando Isaac... tirando Isaac, a gente joga mais pela interpretação mesmo. E uma parada que a gente faz no nosso grupo, cara, é essa parada do mesmo universo. Tipo... E isso é independente da RPG. Por exemplo, o Leônidas tem um RPG que ele sempre começa, e toda aventura que a gente joga, seja ela com o mesmo grupo ou com um grupo diferente... Se são outros personagens, a gente sempre tem uma referenciazinha do nosso personagem antigo, a gente conta uma história, ou alguma lenda, alguma coisa, sabe? Que são os eventos das outras campanhas afetaram esse universo. A gente vai sempre jogando pra frente. É, uma citação rápida aqui agora. É igual eu costumo fazer com RPG de heróis pro mestre, né, Leônidas? Que eu sempre começo pra todo mundo, independente de quem seja, ou até essa pessoa que faz personagem diferente, tá todo mundo no mesmo universo, então tudo que aconteceu desde os meus 5 anos mestrando já, mais ou menos, não sei mais ou menos nessa época, 5 anos mais ou menos, mestrando, então tudo que aconteceu naquele mundo repercute. Eu acho que é assim que funciona uma boa campanha, e você tem um universo consistente e coerente pra poder fazer uma parada maneira que seja cada vez mais épica, sabe? Porque você fica, tipo, naquela... Mesmo que o personagem não apareça, cara, quando você citar... Ah, então vocês estão na taberna e tem um bardo tocando sobre, sei lá... Um herói que tinha o nome de, digamos, seja... Lion ou Leônidas, não sei, não importa. Que matou um dragão e tal, e vocês sabem que esse cara no personagem que vocês jogaram... Ou então que foi um NPC que vocês já conheceram como personagem e tal... E vocês ficam, caralho, tal, porra, que maneiro... Que torna a dinâmica do jogo maneiro, né, cara? Isso é muito foda. Eu tive personagens de campanhas que eu mestrei que o personagem se tornou semideus. Ele termina a aventura no 20º nível como um semideus. A gente teve um personagem que morreu durante uma aventura, que ele era famoso numa cidade, e aí ele foi empalhado e colocado na frente de uma taverna que recebeu o nome dele. Maneiro, você tá de sacanagem, ô Carlos. Você tá de sacanagem. O meu meio-orc aconteceu a mesma coisa com ele. Não, na verdade foi o meio-orc do Lucas. Ele morreu em combate e o meu taverneiro, que era guerreiro, morreu em combate. Criaram uma taverna, empalharam ele e colocaram também lá no, na taberna. Caralho, cara. Que horror, cara. Empalharam o seu guerreiro. É bizarro, cara. É a última homenagem. Lenin não tá lá até hoje? É verdade. Ô, Vinícius, é verdade. Vinícius, você vai fazer pra se sentir melhor, cara? Ele não sentiu dor, tá? E essas coisas, por exemplo, eu tenho campanhas que eu já construí, tipo, eu tenho uma campanha recente que eu comecei a mestrar, só que acabou que a gente não conseguiu avançar, que era em Forgotten, só que era tipo um futuro pós-apocalíptico de Forgotten. O Forgotten Realms, ela é tipo a história que vem do D&D ou ela é uma história à parte do D&D? Então, é um universo dentro do D&D. Existem vários cenários dentro de D&D. Então, aqui, no Dungeons & Dragons 3.5, tem uns personagens lá. Cada, por exemplo, a classe, ela tem um personagem que... É o personagem daquela classe, o guerreiro, aí tem um guerreiro, mostra um guerreiro lá e mostra o nome dele. É, esse guerreiro é do livro, que corresponde a cada classe, é um personagem do Forgotten ou é de uma história independente? Que eu me lembre, agora, a história base de D&D... Na terceira edição, na segunda e na terceira, eu acho que era Greyhawk. E depois virou Eberron. Acho que na 3.5, ou na 3 era Eberron. E depois na 4 também era Eberron. Mas uma das primeiras foi Greyhawk. E eu acho que depois virou Eberron. Que era o universo base de D&D. Aí você tinha os cenários complementares. Aí você tinha Ravenloft. Você tinha Dragonlance. Dark Sun. Forgotten. Birthright. Foram vários cenários que você comprava, tipo, caixas... que vinham com toda a história, mapas, detalhes, personagens, desses cenários para você jogar, em cima das regras do D&D. Eu tenho aqui, por exemplo, a caixa de Forgotten, a gente jogou já com a caixa de Birthright. Eu tenho também aqui o Planetscape, que era tipo o mundo dos planos astrais, planos infernais, e todos esses cenários você tinha aventuras diferentes que você podia criar para você botar para seus jogadores. O Forgotten a gente pode colocar como se fosse a história principal do D&D? Não. Eu acho que a principal tá entre Greyhawk ou Eberron. Tipo, o base era Eberron ou Greyhawk. Eu acho que o tempo foi Greyhawk e depois virou Eberron. Por que parece que ficou comentado? Eu ouço mais falar do Forgotten Realms do que... O Forgotten Realms foi o que ficou mais famoso. Ele foi o que fez mais sucesso. Porque ele te apresentava... Era um universo, era um mundo que você podia fazer qualquer coisa. Ele tinha Oriente, ele tinha Ocidente, ele tinha torres de magos. Ele era uma salada, tinha tudo. Forgotten Realms, Dragonlance, Greyhawk, Mystara. O negócio em Forgotten, que eu assim não entendo direito, é o nome do continente. Não seria Forgotten ou é Faerun? Faerun é o nome do mundo. Helms é o nome do cenário. Do Dungeons & Dragons, assim, o mago ele tinha que, era uma parada bem roots mesmo, você tinha, o mago ele tinha que se mutilar pra poder fazer a magia dele ficar mais forte. Essa parada eu aprendi com o Old Dragon. Peraí, o que vocês estão falando? Isso tinha, era algumas regras de magia. Rússia, você tinha... existia no Dragon Age, que era o Hastling. Você tinha um personagem... ele, pra fazer magias, ele tomava... Ele tinha, se machucava, ele se ferrava. Meio que ele treinava suas forças pra castar magias. E isso era uma parada muito maneira. Era uma parada muito, tipo... feito contra efeito, né? Tipo, você tinha que... Ele se ferrava pra poder atacar os outros. E isso era uma parada que é muito legal de você utilizar isso até na sua aventura. Né? Você ter essas desvantagens. Magia é perigosa. Se o mago usasse muita magia também, ele ia se deformando. Por exemplo, Forgotten, ele tinha uma regra de magia, de áreas de magia diferenciadas. Então você tinha regiões em Forgotten em que a... Então você castava uma magia naquela região, você podia, você tinha que rolar um dado, e aí tinha várias possibilidades da magia falhar, da magia virar contra você, de você cair e você ter que jogar. E a magia que você castou, na verdade, aconteceria outra magia. É o presto. É isso, é o presto. Tipo o item do presto. Então, tipo, você tinha regiões em Forgotten que acontecia isso, porque Forgotten houve a grande guerra dos deuses e atrapalhou, né, toda essa trama da magia que existia no reino. Era muito maneiro você trabalhar essas regras e ir adaptando isso pra tua aventura, né? Trazendo isso tudo, de formas diferentes. Isso tudo tá no Forgotten? Tem no Forgotten, tem outros reinos. O Forgotten tem tudo, na verdade. Tudo que você tem em outras campanhas, você tem como adaptar. Exatamente. Por isso que eu acho que o Forgotten se tornou uma referência dentro dos universos de D&D. Porque todos esses outros elementos que você tinha em outras histórias, você tinha como jogar dentro de Forgotten. Deixa uma pergunta rápida. Até os jogos também. Por exemplo, até os jogos que saíram aqueles de Baldur's Gate. Baldur's Gate é uma cidade dentro de Forgotten. Neverwinter. Neverwinter, isso, ia falar agora. É uma cidade dentro de Forgotten. Ah, é? Puta, bem maneiro, hein? É. Bem maneiro. Caramba, é a cidade foda. Até onde Tritz morava. Depois que ele saiu do Terrazan, ele defendia aquela região do norte gelado que Neverwinter fazia parte. É, então, Aqui, tem, no Forgotten tem os deuses mesmo do... Tem Neverwinter. Eu falei, caramba. Você chegou a jogar Neverwinter, Carlos? Eu joguei Baldur's Gate. Joguei Baldur's Gate 2. Joguei Neverwinter. Jogou Neverwinter? Pra computador, jogo. Isso, é. Online. Caramba. Que level? Eu não lembro. Eu terminei o jogo. Tem coisa pra caramba agora. É muito legal. É o Winter Night. Eu vou te contar uma história, minha história com Neverwinter, cara. Eu jogava Neverwinter com a galera. A gente jogava de galerão. Eu, Leônidas, os nossos amigos, né? Tirando o José, que não jogava. O José é o Nascido. De computador, você tá falando. Isso, de computador. O RRPG, né? Não, aí, né, a gente jogava todo mundo junto e tal. MMORPG. Isso, MMORPG. Aí, maluco. Entrou uma loucura do Vinícius com o Guilherme, cara. Os dois começou a ficar jogando essa porra 24 horas por dia. Aí tava todo mundo, tipo, nível 10, 12. Aí a gente chegou no outro dia e tava nível 40, só os dois. 40, aí 60, aí a galera desanimou. Vou jogar essa merda, não. Não tem como jogar com a galera, pô. Cara, era muito legal, cara. A gente jogava, interpretava o personagem. Pô, eu jogava... No momento, eu tô nível 64. É claro que você tá nível 64. Viciado, eu não entendi aquilo. Vocês começaram a passar corrida de quem chega ali. Mas vocês estão jogando o quê? D&D Online. Porque o Neverwinter é um jogo de plataforma antigo. Não. Que eu tô falando. Não. Tem o MMORPG do Neverwinter. Tem o D&D Online, que aí você tem vários cenários dentro do D&D Online. Não, o nome do jogo é Neverwinter. Ah, tem o Neverwinter Nights, que é esse, tem o Online. Não, cara, esse que a gente tá falando, esse Neverwinter, o nome do jogo é Neverwinter, ele saiu pela desenvolvedora Crypt Studios em 2013, cara, 20 de julho de 2013, tá até hoje. Tem o PS4, Xbox One e o Windows, né? Deixa eu pegar. Aqui, tem esse que você falou. Ah, sim, esse é recente. Esse é recente, pô. Eu jogava esse. Ah, jogava esse? É dois? De 2013, que é de plataforma. Que é o mesmo do Baldur's Gate, que era também de plataforma. Era campanha que você controlava o boneco, o personagem, dentro de um cenário. O Neverwinter Nights, ele ainda era revolucionário na época, que você tinha como jogar com seus amigos e um deles ser o mestre, construir a história dentro do jogo. O jogo te dava essa ferramenta. Caraca. Não que ela fosse muito boa, mas ele já te dava uma ferramenta de possibilidade pra fazer isso. No Neverwinter, nesse jogo, nesse online aí novo que tem, também tem como fazer isso. Tem? Só que eu acho que eles desabilitaram. Tipo, os players podiam criar as aventuras. Então é isso. Os mundos de D&D são vastos e enormes. Não tem como explicar todos aqui, nem se aprofundar muito na história. Se for pra recomendar um cenário. Desses cenários do D&D, qual você recomendaria, Kazuto? Forgotten. E você, Nassif? Eu recomendar? Forgotten também, o que eu conheço. Olha, eu tô sendo sincero, pô. E ainda se conheço pouco. Eu sei uma coisa lá de Waterdeep, de como ela começou. Sei a história de Dreads Dwarf no Norte. E algumas coisas lá sobre as organizações em Baldur's Gate. Se eu não me engano, a galera que joga RPG são essa galera aqui. Então, cara, o Leonardo pode me corrigir se eu estiver errado. Mas acho que a gente nunca jogou dentro de um desses cenários, não, ou já, Leonardo? Não. Não, né? É, a gente jogou. Eu já? A gente já jogou. Ah, mas aí eu perguntei pra você, né? Perguntei pro Leone. Ué, mas você falou tá com a gente do jogo, porra? Eu joguei sim, caralho. Mas peraí, vocês jogaram D&D, vocês jogaram dentro de algum cenário. Não, tipo, basicamente, por exemplo, eu crio meu mundo e tal, mas eu coloco a moeda, é de Greyhawk. Eu uso os deuses, uso... Você usa o cenário base, que é o Greyhawk ou Eberron. Você usa o cenário base em cima desses personagens que estão ali no livro base. Você só vai construir a sua sociedade. É, bastante isso. Como a sua sociedade funciona. Não, e a geografia. Só que o mundo, geografia. É diferente. É, a geografia também é diferente. Por exemplo, aquilo que eu tava falando do cenário que eu construí pro Forgotten. Que eu fiz um Forgotten pós-apocalíptico. É em Forgotten, mas o cenário é completamente modificado. Mas a geografia do lugar, cara. Então, eu modifiquei as cidades, eu modifiquei a geografia, eu modifiquei... Só que, tipo, eu extrapolei em cima do que a gente tem de Forgotten, do que a gente conhece de Forgotten, e a partir daquilo eu construí um novo cenário. Por exemplo, nesse universo que eu fiz pós-apocalíptico, houve novamente uma grande guerra entre deuses e magos que devasta praticamente Forgotten inteira. Então, o deserto que existia ali de Anarosh, que foi por causa de guerras contra magos, ele divide o mundo agora. Ele se expandiu e meio que divide o mundo de Forgotten em dois hemisférios. E ninguém sabe o que existe de um lado ou do outro mais. Porque ninguém mais com quem tenta atravessar o deserto não se sabe se não volta. As grandes cidades... Tipo, magia foi destruída. Não existe mais magia. Então não existe mais classe mago. Não existe classe mago. Maneiro, cara. São mil anos. Mil anos que a magia foi que aconteceu essa guerra. Se passaram já mil anos. Ou se construíram no lado conhecido, que é onde os personagens começam. Que é do lado onde tem a Costa da Espada. Que é o do Waterdeep, Neverwinter, Baldur's Gate. Existem três grandes cidadelas. Tipo, gigantescas. No estilo Mega City do Dread. Entendi. Eu peguei a referência. Não. Alguém pegou a referência? Eu peguei. Vamos continuar, porque quem não pegou a referência não precisa estar ouvindo. Que isso, cara? Que isso? Se espera aí, José. Senta lá na sua cama, José. Seu nome é José. E eu construí uma sociedade baseada em religião, porque os deuses, a princípio, estão mortos. Lindamara tá morto? A princípio, todos os deuses estão mortos, que é uma premissa de Dragonlance, por exemplo. Dragonlance, os deuses estão mortos. Você pega uma premissa que tem disso, de todos os deuses estarem mortos, só tem um deus, e quem controla essas cidades é a religião desse deus. Então existem três castas de poder. Que são os clérigos, os paladinos e os priests. Que são. Os priests seriam, tipo, feiticeiros da religião. Eles não estudam, eles simplesmente têm o poder. Né? Eles seriam, tipo, sorcerers, só que de magia divina. Carlos, eu vou te fazer uma pergunta e eu quero que você seja humilde. Eu quero humildade da sua parte agora. Quanto a gente tem que pagar pra você mestrar pra gente nesse universo? Deixa eu ver que eu me equivocar muito. Não, é Skype, pô. Skypezão maroto. Pagando chope, a gente joga. Ó. Oh. Não tem como pagar o seu chope, né? Não tem como eu ir aí, né, cara? Vamos ser real. vamos falar na realidade. O problema é o tempo. O problema é tempo. Caralho do tempo, cara. Puta merda. Tempo a gente compra com dinheiro. Tempo a gente compra com dinheiro. Tempo a gente não tem tempo. O problema é ter dinheiro. Tem que fazer. Pagar um chope. Quanto é um chope? 60 conto? O chope é 60 conto? Eu não sei, eu não bebo. 60 conto? Que chope mágico é esse, cara? Mas você sabe que é um modo de falar isso, né, cara? Tipo, pagar um chope. Ah, é? Você sabe que não é literalmente pagar um chope, né, velho? É não? Não tô caralho, familiarizado com não, isso. Não, não. Esse linguajar de rua de vocês, o que é isso? O que é pagar um show? O que é pagar um show? Não é, né? Ó, cara, eu vou te falar, eu sou homem, tá? Eu vou deixar claro aqui que eu não vou fazer nada. Eu não sei o que você tá querendo. E sei lá, imagina o cara, se você pagar aquele chope, ah! Sei, cara. Ah, sei lá, cara, é uma quantia de consideração, mas também não. Não, tipo, R$6 que é um chope, né, velho? É uma parada cara, mas também não é literalmente um chope. Não, ele vai lançar aquela, né, cara? Ele vai lançar aquela, né? Só se tu pagar aquela chopada, entendeu? Cara, passa sua conta no banco depois, aí a gente vai conversar. E aí, o que você acha, Hank? Olha, Diana, a última vez que eu vi um Kong assim foi num filme da TV. No King Kong, lembra? Antes dele aparecer pela floresta. Agora vamos falar sobre o D&D fora do jogo. Porque o D&D, cara, é um sistema, é um cenário, é um mundo. É um conceito, na verdade. O D&D é conceito. É tão grande, tão vasto, que ele atingiu... É um estilo de vida. É um estilo de vida. O D&D é um estilo de vida. É um conceito, é um marco, um estilo de vida. É um tipo comercial, né, cara? Ele atingiu margens, tipo, em toda a cultura pop. Seja ela jogo, game, livro... Tudo que você imaginar tem um pouco de D&D. Tem tatuagem também, tem gente que tatua coisa D&D. É, tipo o Vinícius tatuou o Lindamara no braço, maluco. Mas daqui a 30 anos se arrepende. Porra, mas devia ter saudade dessa merda. Ou não, né, cara? Nunca. Tá vendo? Vamos ser sinceros, velho. Você não vai viver daqui a 30 anos. Você tem tudo isso de vida, cara. Você tem uns mais... Pra mim, você é o primeiro. É, cara, a gente fez um Deadpool entre a gente. Tem muito tempo atrás. Perguntou nosso amigo e falou, galera, ó, quem vocês acham que vai morrer primeiro? A gente ficou conversando sobre isso, até que ele falou que de... Não vamos apostar dinheiro nisso, né? A gente pensou, 50. É simbólico, 50. Aí o Nassif apostou no Vinícius. Daqui a pouco ele roda, cara. Eu apostei no Nassif. Eu acho que eu ganhei, cara. O Nassif, eu vi o Nassif. Não, eu apostei. Apostou quem? Quem foi que matavam? Não, matavam não. Ou quem não, morria primeiro? A morte natural. Assim, pode rolar uma ajudazinha por aí e tal, mas nas coxas e tal, que se você tiver precisando de muita grana, a gente fala que é uma ajudazinha nas coxas, mas o louco faz tipo apostão mesmo. São 9 amigos, a gente apostou. E cada um apostou numa pessoa. Falou, ó, o cara vai beber. Eu apostei no Luiz. Você sabe por que é, cara? Porque o nosso estilo de vida, que não faz exercício. Come pra caralho, bebe, fuma, a gente não tem muito tempo de vida, cara, então a gente apostou já, deixa aquela porta marota já fez. Enfim, galera, D&D, ele alcançou todas as outras mídias, cara, eu quero falar agora pra você, cara, você que é estrela desse podcast, você que é o perito, entende? Sua única esperança é um homem que não está para brincadeira, o especialista... Qual que é a sua mídia de D&D preferida tirando o jogo de tabuleiro? Como é que é? Em que você gosta mais de... Que você... Ah, não consegue, né? Agora você me confundiu. Agora eu não mais formular a pergunta. Tirando... Cara, pera. Calma que uma hora vai. Tirando... Ele só fez uma pergunta e te confundiu, velho. Acabou. Ele perguntou o quê? Tirei um de nada. Acabou. O quê? Não, que pergunta é essa? Estou confuso. É tipo assim, cara. Não consigo fazer mais nada. Acabou pra mim. Assume, melhor. Assume. Tirando o D&D em jogo de tabuleiro, a mídia principal do D&D. Em qual mídia que ele foi adaptado que você mais gosta? Jogos, livros, filmes. Porra, quase nenhuma, né? Porque, tipo, cinema foi uma porcaria. Isso, obrigado. Que isso? Não, fala isso. Não. Porra, não, sério. Não. Peraí. Você gosta do D&D no cinema? Do filme do D&D? Carlos, que eles viram purpurina no final do filme? Carlos. O primeiro filme do Dungeons & Dragons eu gosto. Que eles viram purpurina no final do filme? Eu, quando era criança, eu assisti mais de uma vez, cara. O Snails, que era aquele cara que fez Todo Mundo em Pânico, sabe, com o maconheiro Todo Mundo em Pânico? Nossa. Ele fez esse filme. O Carlos vai falar até que tem que sair agora, então a gente vai sair agora. Não, agora é sério, Carlos. O Vinícius, cara, eu faço essa raiva aqui. Ele defende com unhas e dentes o D&D, cara. Ele fala sério, cara. Ele defende sério mesmo. Ele fala... Cara, você tem noção. No último cast que a gente fez sobre séries que a gente queria que fosse... Mundo Azul é bom? Calma. Pera. O último cast que a gente fez sobre série que deveria ser voltado... O Vinícius, ele falou de Smallville, cara. Você tem noção. Ele defendeu e defendeu Smallville. Ele chegou nesse nível. É esse nível de porcaria que ele comprou. Fala se um cara desse merece viver, cara. A gente paga uma faquinha aí, por fora. Então, vamos lá então, Leandro. Vamos falar sobre o filme do Vader, cara. Aí você ganhou seu espaço. Ah, cara, eu não lembro de nada. Ah, então peraí. Então você não tem gabarito. Você não sabe do filme. Você mas eu quando eu lembro do meu sentimento. Quantos anos? 5? Quando você viu? Eu devia. Saiu quando esse filme? 2000. 2000? Eu tinha 5 anos de idade. Olha aí. A idade. Porque é a minha base de idade em que alguém tem como gostar desse filme. Aí eu não pego pra assistir de novo, pô. Aí vira um filme mais lindo, melhor filme do mundo. Porque então, se você for ver esse filme de novo, você vai achar uma das piores coisas. Vai achar esse filme. Não tem nem palavras pra dizer o que você vai conseguir. Cara, ele vai te trazer ódio interior por você gostar de Dungeons and Dragons e eles fazerem isso. Cara, não vai, cara. É muito ruim, não gente. Vai, é muito ruim. Não, é muito ruim. É muito ruim. Ô, Vinícius, o feiticeiro, ele parece o Amin Kater, cara. Daqui. Na sua cara. É muito. Você já viu? Ô, Carlos, você já viu o feiticeiro do D&D? Do filme do D&D? Aquele carequinha e tal? Sim. É. Se você for vendo os outros dois filmes, você vai sofrer mais ainda. Você tem a continuar. Dungeons and Dragons, Wrath of the Dragon God, e depois você tem Book of Vile Darkness. Que são, tipo, é pior num nível assim, tipo. Meu Deus, é tipo, um já teve dinheiro, esses outros dois não. E já foram só pra TV. Então, tipo, tudo que foi feito de TV em cinema é horrível. Cara, você que é o nosso especialista em cinema aqui agora. Vai ter um novo filme do D&D? Eu ouvi boato. Não, eu ouvi boato mesmo. Ia ter um filme novo do D&D. Isso é verdade ou é... Cara, é boato. Não tem nada sendo feito. A última coisa que teve com um relacionado diretamente a D&D foi uma animação, 2008, eu acho, baseada no romance de Dragonlance. Que foi independente, os caras fizeram sem grana, foi uma parada assim que demorou anos pra ser feito, os caras conseguiram permissão pra fazer, e foi direto pro vídeo, era uma animação de Dragonlance, que é a melhor coisa já feita de Dungeons and Dragons de audiovisual. Melhor que o filme? Muito melhor. O cara tá insistindo mesmo, né, cara? Ele fala sério, né, velho? Ele fala sério, cara. Mas você tem certeza que é melhor que aquele filme, velho? Daqui a pouco eu vou falar, Carlos, você reviu o filme? Vai ser igual o aconteceu com o Blade Runner, né? Na época ninguém gostou, mas tornou cult depois, né, cara? Não tem como. Não tem como. Não tem como, cara. Blade Runner é um filme bom que as pessoas não entenderam. Esse é um filme que as pessoas entenderam e viram como ele era muito ruim. Cara, eu vejo aquele feiticeiro que parece uma brincadeira, cara. Você tem o CGI do dragão, dos dragões, é terrível. E foi na mesma época que saiu aquele Coração de Dragão, que nossa, tinha que filmaço, cara. Foda de dragão. Foda aquela, né, cara? Era foda. Pro ano que ele foi feito, pra aquela época, ele era muito bem feito. Ah, era bem feito. Tipo, Dragonheart, tudo bem, saiu bem antes. Saiu em 96. Tudo bem que o parque já tinha saído em 94, mas... tipo, era um filme muito melhor. E aí vem esses dragões de D&D 4 anos depois e são uma merda. O Carlos Volto trouxe aqui, jogou aqui no chat o Record of Lodoss War. E isso sim... Nossa, cara, que anime, cara. Foda, é uma das melhores coisas que você pode relacionar a RPG já produzidos. Mas é melhor que o filme? Bota aí que isso aí é melhor. Ah, muita coisa. Porra, cara. Lembra da história? Eu assisti faz muito tempo. E nem terminei de assistir tudo. Cara, eu tinha isso em VHS. Eu tinha toda a série e os filmes em VHS. Eu lembro do episódio do anão, deles enfrentando o dragão. Que era, porra... Era absurdo. Caraca, eu nunca vi isso aqui. Eu perdi total. Cara, eu sempre pergunto pra você. Assiste Lodoss War. E é muito bom, cara. Tem... Porque, tipo, tem todas as... Tem um grupo de RPG com todas as classes que tem no D&D mesmo. O guerreiro, o bárbaro. É a elfa que é maga, eu acho, não é? Tem o bardo também? Não, você tem a elfa bárbara. Você tem o quê? A elfa bárbara? É? Tem a elfa? Olha o estereótipo, Eu sei que pode, mas... Elfa... Eu sou tipo anos 60, com preconceito, assim, de nego que alisa cabelo... põe tatuagem, pico, sabe? Eu não aceito, eu não admito uma elfa bárbara, não. Eu não admito. É o cara que vê um meio orc paladino e fala, ei, que é isso? Pode isso? Não era pra você ser bárbaro? Que é isso? Cara? Não me saquei! Cara, eu vou falar a verdade, sabe? Vou admitir. Na hora que o Carlos falou que o primeiro personagem dele não foi um bárbaro de Mutechu, eu fiquei meio... Porra, cara. Cara, meu primeiro personagem barba mesmo foi, acho que demorou, porque o meu primeiro personagem foi um ranger, depois eu fiz um anão guerreiro, depois eu tive um... Não, depois eu mestrei, depois eu joguei Star Wars. Cara, eu fui ter um bárbaro como personagem base, sei lá, quarta aventura que eu fui jogar de RPG. Eu tô surpreso e decepcionado ao mesmo tempo, cara. Pô, não é a melhor combinação. Esse Ranger... Não é a melhor combinação, cara. Nunca tive grandes... Muito tempo jogando. Eu joguei, acho que uma aventura solo, rapidinha, só com um mago. Mas praticamente nunca joguei de mago, nunca usei spellcaster. Mago é muito difícil. Spellcaster. Não, aqui tá chapado. Joga direto, joga de mago. Feiticeiro, velho. Eu não gosto de ficar fazendo... preparando magia e tal, prefiro escolher algumas e pronto, e ter. Aqui, vocês já chegaram a jogar algum jogo de fliperama do Dungeons and Dragons? Eu joguei. Caralho, que foda aquele jogo de fliperama do Dungeons and Dragons, cara. Eu acho que foi a melhor coisa, tirando um jogo do Dungeons and Dragons que eu consumi, que eu gostei mesmo, cara. Tirando o Caverna do Dragão também, que eu gostei do nível igual. Shadow of Mistara e Tower of Doom. Você chegou a jogar, Carlos? Cara, eu joguei um, mas não lembro se era D&D. Se eu fosse você, cara, eu jogava hoje. Baixa aí um emulador, quer dizer... Joga agora, né, cara? É, sai daqui e vai jogar, cara. Eu vou te expulsar aqui na chamada pra facilitar a sua vida. Eu tô brincando. Baixa não, né, Leandro? Compra pro jogo. Compra aí pela Steam, não baixa, você vai comprar pela Steam o jogo e você poder jogar, cara. É muito maneiro, velho. E você não vai se arrepender, cara. É muito bom mesmo. É fliperamazão e, tipo, você se sente jogando D&D, cara. Tem todas as classes, tem as magias. Foda. Shadow of Mistara eu joguei. É foda, cara. Shadow of Mistara é muito bom, cara. Muito bom. Cara. Mistara é algum lugar? Mistara é um dos cenários. Olha que maneiro, cara. Cara, e é maneiro que nesse jogo, Carlos, você não é, né, ele não é meio que linear, tá ligado? Então você pode terminar ele de maneira diferente, cara. Pode, pô. Você não sabe isso, não? Durante o jogo, você pode escolher caminhos diferentes pra fases diferentes e escolher pra poder zerar, cara. Tem um final diferente de cada caminho que você segue. Vai seguindo uma história diferente, tá? Muito legal, cara. Muito legal mesmo. Zerei de duas formas. Zerei de jogar pro paladino, era irado. Cara, é muito foda. Assim, pra você, cara, uma mídia assim que você curtiu de D&D que você viu, ou você só jogou só? Mas antes disso, vocês não falam, a gente não falou uma coisa. É. Tem um pra televisão baseado em D&D, que é o Caverna do Dragão. Isso que eu ia falar agora. Eu joguei e vi o desenho do Caverna do Dragão. Eu não gostava do desenho, não. Aí, eu não gostava do filme, isso é tudo errado, cara. Que isso? Ele é tudo errado, cara. Caraca, cara. Não viu, não gostava de Caverna do Dragão, não gostava de ninguém. Você grava com a gente, cara. Eu não sei se porra, cara. Filha da puta, tem um gato guerreiro e o He-Man lá da cama dele e foi falar pra gente: não gosta de He-Man, não. Não, não gostei. Pai, cara. Foda, puto, cara. Ganhei, né? Não, ele falou. Cara, ganhei. Ele falou no Hunter que a gente teve de desenho, cara. Ah, eu não gostava de viver, não. Achava isso tudo, não. Aí o Lucas falou: você tem um gato guerreiro? Eu vim vendo lá da sua cama, cara. Foda, cara. Eu tenho esqueleto também. Olha aí. E o mentor. Uma mãe, cara. Eu até quase fui na cidade. Enfim, Caverna do Dragão, cara. Foi um desenho que não tem o final, mas tem o roteiro do... Tem um quadrinho oficial do final. Não, é o roteiro que fizeram o quadrinho. É oficial? É oficial, não. Oficial não é. Não é oficial, não? No meu coração é oficial. Caraca! É baseado em cima de uma história que um dos roteiristas fala que seria o episódio final da segunda da temporada. Então é oficial. Não é oficial. Não foi oficializado por ninguém diretamente... da produção do desenho. Vinícius, é tão oficial quanto o Sombra de Mordor oficial do mundo da Terra, na cronologia da Terra Medieval, cara. É tão oficial quanto a Tauriel é oficial na Terra Medieval. Carlos, vamos fazer um exercício aqui agora de criatividade, cara. Você trabalha com cinema, então você é o cara da criatividade. Carlos é tudo nesse podcast, né, cara? Ele é o cara. Ele é tudo nesse podcast. Carlos, quer rostear não, cara? Ô, Olha, gente, a partir de agora vamos entrar o quadro novo do HunterCast. Fazendo melhor que os criadores. Qual seria o final perfeito pra Caverna do Dragão? Que vai ser o final pra valer agora, hein? A gente tá falando que esse é o final que vale. Qual seria o final perfeito pra Caverna do Dragão? Carlos, ideia. Joga na mesa, vai. Não, oficialmente eu gosto daqueles, da ideia que eles deram, do que um dos escritores falou, de que eles teriam essa... No final, eles libertam o Vingador, né? Descobrem que o Vingador é filho do Mestre dos Magos, que tinha sido amaldiçoado. Eu acho isso interessante. Mas deixa um final bem ambíguo ali pra se eles voltam pra casa ou se continuam as aventuras naquele mundo mágico. E aí teria que se criar um novo vilão, teria que ter tudo novo. Mas tem aquele mais sombrio, né? Tem a versão sombria. De que, na verdade, todos eles morreram. Ah, não. O Mestre dos Magos é o demônio. E o Vingador é a luz tentando salvar eles do inferno. Pelo amor de Deus, cara. Eu li uma... Cara, não fala isso comigo, não, cara. Eu li uma creepypast do... O maluco no pedaço, eu fiquei cagado, cara. Não faça as coisas comigo, não, cara. Porra. Que isso, cara? Creepypasta do maluco no pedaço. Fiquei cagadaço, cara. Fiquei 3 dias com medo, cara. Depois eu vou procurar. Eu vi uma parada dessa, velho. É ridículo, cara. Assim, o meu final perfeito com a Caverna do Dragão aí. Ó, vou ver se você aprova. Você é um cara que doa. Vou falar agora e você vai dizer sim ou não. Eu acho que no final do Caverna do Dragão... Deveria terminar, tipo, o final da festa da salsicha. O que você acha? Tudo bom? Todo mundo se comendo? Não, tô brincando. Eu já sei. Calma, tô brincando. Deixa eu falar sério agora. Eu já sei o final. Pera. Deixa eu nem vir, não. Porra. Caraca. O Eric vira vilão e se junta contra o Vingador. Porque o Vingador quer todas as armas, não quer? Aí o Eric fala assim, toma essa porra aqui e eu ajudo a tomar de todo mundo e você só me leva pra casa, só me deixa embora pra casa e vai, entrega os amigos. Aqui, eu não quero cortar sua fantasia não, mas isso foi uma coisa de um dos episódios, tá? Sério? No final ele se redimiu e tal, aí... Rolou isso? Ele entregou? Ele tentou entregar. Não rolou entregar, né? Ele tentou entregar e tal, tentou porque o Vingador prometeu que ia voltar a levar ele pra casa e tal, e acabou que... Não rolou não? Acabou que no final ele se redimiu, ele defendeu todo mundo e virou um herói. Caralho, cara, que merda. Criado uma puta história aqui. O cara ficou até triste, né? Você podia ter deixado ele terminar, velho. Podia. Caraca, cara. Ó, mas olha só, o meu final. Eu acho que todo mundo deveria, tipo, ficar naquela de voltar pra casa, tipo, voltar pra casa e tal. Aí quando eles voltam pra casa, o Vingador voltou antes e dominou toda a nossa terra, tá ligado? Aí a gente tem que começar todo um processo pra derrotar o Vingador nesse plano aqui. Tipo, eles recuperam os itens dele e tal. Aí volta a Woody também. Detalhe, o plano aqui lá no desenho já não é no futuro? No futuro que eu digo, tipo, 2000 e alguma coisa, não, que já não, tem não, armas? Não, é realidade alternativa. 2000 alguma coisa? É tipo 1980 alguma coisa. Não, é realidade alternativa. Ah, já tem armas. É realidade alternativa. Já passou a Segunda Guerra Mundial, tem até bomba atômica, velho. Daí não vai ser mais nada. Não, então, você não tá entendendo, cara. É verdade. Não, mas não. Vai chegar o Vingador lá, chega lá. Vai tomar um tiro na cara. É. Ia tomar uma só, velho. Mas a gente tem que pensar assim, o Vingador não precisa tomar tudo, ele tomou só aquela cidade que eles moravam, tá ligado? Ele tomou tudo e tal, aí é desenho, né, cara? Ele chega lá, toma, chega antes de todo mundo, toma tudo, aí escraviza a galera. Ele toma a boca, né, velho? Se arma também. E a aventura final, olha só, e a aventura final... Na verdade mesmo, o que eu pensei no canal do Dragão quando eu pensava, quando eu era pequeno, é que o final perfeito também seria o Eric, que sempre foi o mais babaca de todo mundo ali... Ele se sacrificar pra todo mundo voltar pra casa. Só que seria meio pesado, né? Tipo, ele fala, não, ele fica naquele mundo ou ele morre, tá ligado? Pra todo mundo voltar. Ah, o final, velho, devia ser assim. Ele devia dar uma flechada naquele cavalinho e voltar. Quantas vezes aquele cavalinho já me fez raiva, velho? Era só voltar, caralho. O unicórnio e o cacete, velho. Todo mundo aqui concorda que o mestre voador era filho da puta da história, né? Ele era o grande babaca. Ele era o mestre que o Isaac é, tá ligado? Ele era o mestre filho da puta. Ele pensava, essa era a diversão dele. Vocês acham mesmo que eles não podiam voltar pra casa há tempo? Quem que tá segurando a galera ali? Não, o mestre mago. O mestre mago tem os objetivos dele, ele segura aquela galera. Ele fala, não dá pra voltar, porque a gente tem um portal que fechou, aí depois o nego fica, pô, mestre dos magos, como assim não dá, mas você não é o mestre dos magos, você não tem uma magia? Não, mas a parada era, ele sempre fazia a escolha de não atravessar o portal. Isso aí, Woody! E tinha várias vezes que eles atravessavam o portal e tinham que voltar e decidiam voltar porque alguma merda que deu. Porque a até, já teve até um, tem até um episódio que o Vingador passa pro nosso mundo. O quê? Começa a atacar o nosso mundo. Que merda. Aí, Luala, aí, meu, aí. E eles atraem ele de volta pro mundo deles. Pro mundo do, do Vingador. Aí, Wallace, seu roteiro aí. Acabou com o meu plano. Caindo por terra. Eu ainda acho que não ia dar certo, velho. Ele ia tomar um tiro lá e pronto. O Vingador, ele seria um Lich? Não. Ah. Acho que ele não é um Lich, não. Ele seria um mago mesmo. Só um mago, só. Ah, um necromante. O Lich não seria o caveira lá do bem? Ele é Lich, ele é um Lich, né? Eu acho que já... Tem que saber já... dele. Ele é o Lich... Ou é o cara do Thundercat, o Munha? O Munha é o... Não, Undead. É um Undead mago, então. É. Todo mundo aqui, se fosse no mundo medieval, fantástico. O que que vocês... Vamos fazer assim, vamos fazer assim que é melhor. O Carlos pode ficar em Zeus porque ele não conhece a gente. Mas ele não tem intimidade com a gente, então ele não vai saber dizer pelas nossas características. Mas, vamos dizer, o que todo mundo se vê no mundo medieval é... você seria, e depois a gente fala o que, que a gente acha que o outro seria, tá ligado? Entendeu? Mas como é que é a dinâmica? Entendeu? Mas como é a dinâmica? Pra poder jogar terra na história, tipo, ah, você seria um guerreiro fodão? Não, cara, seria só um camponês, sabe? Ah, aí não tem não, graça. Não, mas tem que ser camponês. Se fosse assim, todo mundo seria camponês. Não, mas tem que ser camponês. O Carlos seria bárbaro. Mas tem que ser camponês, tem que ser camponês. É, vamos falar só o que seria. Carlos, começa com você, cara. Cavaleiro, um guerreiro. Eu consigo imaginar aí, Carlos Paladino. Fodão. É, Nacife. Feiticeiro. Eu ia falar isso também, cara. Eu gostaria muito de ser feiticeiro, mas eu acho que eu seria mago, porque... Você estudou. Eu ia ficar lendo tudo sobre magia, ia tentar descobrir as paradas tudo, e ia ficar tentando. Você seria a versão melhor que você é hoje, cara. Você é o mago sem magia. Você é, é o cara do... Eu sou o mago sem magia. É muito triste isso, cara. Vai, Leonidas, o que você acha que seria, cara? Eu seria Ladino. Não. Eu já posso jogar areia já no seu joelho ou não? Pode... Eu também quero jogar. Você pode falar já mesmo? Você tem esse joelho ferrado seu aí? É se fuder, cara. Seria Ladino. Tá bom, tá bom. Eu acho que eu seria, provavelmente, eu não... olha o que eu não tenho ferido do... Eu acho que eu seria bardo, cara. Eu acho que eu tô mais na pegada do bardo. Você não sabe, você... Cara, só porque você gosta de Gri, não quer dizer que você seria bardo, cara. Você, Wallace, é o filho de uma puta. Que isso? Cara, pegou do nada. Olha só, eu vou dizer agora o que eu acho que cada um seria. O Mario participou com a gente no espírito, né, cara? Eu vou dizer que cada um seria quem. Na ordem que tá no meu Skype. Leônidas, você é bárbaro, cara. Você é bárbaro. Tu tem jeito de bárbaro, personalidade de bárbaro, cabeça de bárbaro. Nasci, é mago. É cara de mago, Nasci é bárbaro. Carlos Bolto, ó. Não tem jeito, né, cara? Não tem jeito, cara. Nasci, você tem personalidade. Nasci é o Carlos. O Carlos Bolto tem cara de nobre. O Carlos tem cara de nobre, mas é... Mas acho que ele seria mais... Tava jogando The Witch, e o Barão Vermelho, assim, me lembrou o Carlos Bolto um pouquinho. Baseado no que eu conheço, te acompanhando nas coisas que você aparece, nas coisas que você faz, cara, do seu trabalho na internet, pra mim, cara, você não tem outra coisa a não ser mago, cara. Pra mim, você é mago. Tô brincando. Não, bardo. É, bardo não. Eu vejo mais o cara como paladino. Mandei aí o que eu sou na vida real. Olha aí que eu sou na vida real. Aí tá o Carlos assim, você acha? Cara, que eu vi essa foto. Caraca, é o Carlos ou o Totoro assim, né? Tá bom, e o Mario, cara? Caramba, Lorde. É Lorde, foda. É foda mesmo. É, Carlos, é isso aí mesmo. E o Mario, cara? O Mario seria o nosso querido paladino, né, Vinícius? É isso, né? É o paladino babaca. Paladino babaca. Eu acho que você seria tipo um range da quinta edição, velho. Inútil. É só isso mesmo que eu queria. Perigo. Ou o dono da carrocinha de repolhos. Carrocinha de. O Mario que participou de espírito com a gente, as suas considerações finais, cara. Mas eu não tenho ainda, eu cheguei agora. Duro pra lá do Cat, tá bom. Parabéns, acabou. Então. Não, pra chegar a história do Caverna do Dragão, que você botou o Vingador no nosso mundo, é só assistir o episódio 11 da, porque a caixa. Ah, sim, aqui no YouTube. Tem a, amiga do Mestre dos Magos, que eles voltam pro nosso mundo e o Vingador segue eles, começa a destruir tudo. Eu botei até o link aí pra vocês verem. É, tem aqui. O link vai estar no post do cast, pra vocês entram lá e procurem. Ou procurem no YouTube também, gente. Claro que é preguiçoso, galera do feed. Clicam. Essa aventura aí é um dos finais, uma das missões do Knights of Pen Paper. Você volta pro mundo real. Você vai no mundo real jogando RPG, lutar contra as criaturas. Ah, Mario. E os caras estão indo na tua casa matar vocês enquanto estão jogando RPG. Olha só, Mario, vou falar uma parada aqui. Você não participou, então eu vou falar no bot. Vamos acabar isso aqui. Eu tô fazendo a E3, porra. Não me convidaram pra aqui também? Esquecemos de falar de The Gamers, hein? The Gamers. The Gamers é foda. Só poder encerrar, galera. Tem uma música de taberna que eu gosto bastante. Star Wars Cantina. Star Wars Cantina. Star Wars Cantina. Star Wars Cantina. O cast vai ser o Carlos voltou. Suas considerações finais e onde a galera pode te encontrar. Cara, RPG eu acho que é a parada foda, todo mundo tinha que jogar. Tipo, é muito bom o modo da interação que ele gera. Você ter os amigos pra se reunirem e jogarem isso, formarem grupinhos, criarem esse universo, criarem seus personagens, interpretarem. É muito legal, é muito maneiro. E D&D eu acho que é o primórdio disso tudo. Se você quer jogar RPG, você tem que passar por D&D. Você tem que jogar pelo menos uma vez na sua vida D&D. Escutou a galera do Vampire? Não tem que jogar Vampire, não. Tem que jogar D&D. Não é Vampire, não. Pode jogar Vampire também. Eu joguei Vampire, joguei live de Vampire também. Nossa, cara. Eu joguei praticamente sistemas de RPG assim, maneiros. Eu tô querendo sempre jogar, tô sempre buscando coisas novas. Mas D&D é um clássico. Tipo, você tem que jogar D&D. E me sigam nas redes sociais, né? Tudo Carlos Volto. Meu canal, eu tô com ele parado por um tempo aí, reformulando. Voltorama. Cadê o Voltorama? Isso que eu ia cobrar. Eu tava vendo, eu vi um pouco da live do Oscar, eu tava lá. A live do Oscar. Eu tô reformulando o canal, eu vou voltar porque eu tive alguns problemas com o gameplay de Minecraft. Cadê o Hunter? Aqui, ô Carlos, cadê o Huntercast lá no Voltorama? Não tô vendo. Isso não, achei que ia rolar um convidão. Tá dinheiro pra gravar, porque é vídeo. Tu quer aparecer, seu gordo? Voltorama tá voltando. E no momento eu tô parado também porque eu tô fazendo um longa-metragem. Eu tô gravando, dirigindo, roteirizando um longa-metragem de terror. Com a galera do Podcastinadores, né? No Facebook, tá, já? É com a galera do Podcastinadores, né? Um dos outros caras que tá fazendo comigo é um dos caras do Podcastinadores. Obrigado, eles falaram lá, cara. Eu tô muito feliz, cara. Não, a gente ainda tá no começo. A gente ainda tem aí pelo menos mais um mês e pouco, quase dois meses aí de gravação. Eu tô fora. Eu tava vendo o roteiro. O Carlos, ele posta no Facebook. Postei algumas coisas. Três histórias de terror conectadas dentro de um hospital abandonado. Que a gente tá filmando num hospital aqui no Rio de Janeiro. Vai aparecer espíritos na gravação? Podia criar aí um hoax de espíritos. A gente tá fazendo um make-off. Vai que no make-off acontece alguma coisa, né? Filme bom de terror. O make-off é o segundo filme de found footage. Será? Cara, quando sair, você avisa pra gente que a gente vai botar. Vamos falar aqui do Rotterdam pra galera procurar. Beleza. José Nassif, o Coxinha Medieval. E o Twitter? Ele falou no Twitter? Tudo Carlos Volta. É tudo Carlos Volta. Carlos Volta no Instagram, no Twitter, no Facebook. Que sorte que deu. Mário, eu não entendi tudo o Carlos Volta falou. Primeiro que o cara correu, tudo Carlos Volta. Eu não entendi a pergunta pra você. Mas ele falou, porra. Tudo é Carlos Volta. Eu falei, é tudo. Chegou no todas as redes sociais é Carlos Volta. O cara não segue o Carlos Volta, sabe de nada. Mário, olha só. Eu vou te dar 3 minutos de dizer tchau. E quem tá gravando? Eu ainda tô gravando, porra. Tchau. Então, galera. Eu quero que você diga pra mim considerações finais e um agradecimento por participar. Vamos na vida. Porra, isso aí. Não, eu quero que você vá tomar no seu cu, porque você insistiu pra caralho e você que tem que me agradecer, porra. Nasci, ó, 3 segundos, hein? Não precisa, cara, eu saio. Não tô brincando, pode cair. Pode ser mesmo. Vinícius. @ Leônidas _ HC. Só isso, galera. Terminamos. Faz uma cansada. Jabba had bad hygiene. Why didn't they all just relax back on Tatooine at the Star Wars Cantina? The weirdest creatures you seen at the Star Wars Cantina. Music and blasters and old Jedi masters at the Star Wars. The Force will be with you. Eu, não tão especialista quanto Carlos Voltor, estou de volta para apresentar a parte dos extras, os bastidores, os erros de gravação do podcast número 11. É isso. Ô, Carlinhos, só pra... Carlos, só pra deixar... Caraca, Carlinhos, agora essa porra, cara. É que virou uma piada, Carlos. Última vez que a gente gravou junto, que eu chamei você de Carlinhos, fiquei com vergonha, a gente toda vez fala. Cara, a gente conta pros nossos amigos, assim, o cara chamou de Carlinhos, tomou um climão depois, ficou feio. Aí, a gente isso agora com piada interna, desculpa, cara. Tipo, agora, assim, como tá ficando? Isso. Tipo assim. Odeio climões. Ô, Rafa, bota tudo isso no extra do final. O Rafa é nosso editor agora, que a gente agora está gravando. Vamos virar profissional quando a gente começar a ganhar dinheiro. Vocês estão pagando o editor? Estamos. Sim. Então, o editor tá fazendo dinheiro, então tá valendo. Alguém é profissional, né? Ele é profissional. Alguém tá sendo profissional aqui, né, cara? Alguém tá lucrando isso aqui. Alguém tem que colocar sua internet, né? Tem no meio do mapa. Rapidinho, cara. Aquilo ali, na verdade, era um. Calma, rapidinho. É. Não queria te interromper, cara, mas você já tá falando do próximo bloco, então a gente pode puxar já o próximo bloco sobre a história do universo. Agora eu não quero mais falar, me interrompendo. Fala você aí, então, fodão. Eu tô lembrando aqui do dia que a gente foi na Bienal, cara. Primeira vez que a gente encontrou o Carlos Volta. O cara nem lembra de você, cara. Fala isso não, cara. Não lembra. Foi assim. Tava na Bienal, assim, né? Aí eu olhei, assim, pro lado, assim. Minha galera tava em volta, a Eloá também. Aí eu falei... Ah lá o Carlos Volta. Eu falei de sacanagem, eu falei, pô, o cara parece o Carlos Volta, né? Aí eu falei assim, aí eu parei assim, caralho, é o Carlos Volta mesmo. Aí a gente ficou que nem um bando de malucos seguindo ele assim. Olha lá, vai lá ver se ele é o Carlos Volta mesmo. Minha namorada chegou e falou assim: caramba, você é o Carlos Volta? Aí o Carlos Volta, sou assim, cara. Ah, caraca, eu acho que ele ia falar, não, eu sou o Jô Soares. A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.